aquela menina ficou olhando para a barra de ferro na sua frente. Se concentrou o máximo que pôde. Correu em sua direção, saltou e começou a fazer malabarismos no ar. E virava para lá e para cá. Uma ginástica impressionante. Ela tinha se preparado durante anos, apesar de ter apenas 15 de idade. E por fim deu o salto. Todos aplaudiram. Mas quando as notas surgiram, ela, que estava na expectativa de ganhar a medalha de ouro, ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de Barcelona, na Espanha, no ano de 1992. Ela ficou arrasada. Ela queria a medalha de ouro. Ela ficou frustrada demais. Por pouco, por muito pouco, ela teria conseguido a medalha de ouro. O seu feito já tinha sido extraordinário. Mas a medalha de prata não era o seu objetivo. O objetivo era a medalha de ouro. Ela voltou para o seu país. Essa moça chamada Shannon Miller, uma garotinha de apenas 15 anos. E ela continuou treinando. E treinou e treinou. Porque daí 4 anos iria acontecer a Olimpíada de Atlanta. E ela todo dia treinava 6-8 horas por dia. Todo dia. Um trabalho repetitivo, muita concentração o tempo todo. E durante aqueles 4 anos, ela treinou, treinou, treinou sem parar um único dia. Até que chegou a nova oportunidade nas Olimpíadas de Atlanta. E mais uma vez, a barra fixa está na sua frente. O público em suspense. E Shannon Miller concentrada. Ela sabe que uma pequena falha e ela não vai conseguir o seu objetivo. Ela se concentra. Ela esquece o público. Ela só pensa na barra fixa. Tudo que ela treinou. Ela se concentra profundamente. Sai correndo. Voa em direção à barra. E começa a fazer aquela ginástica novamente. Os movimentos acrobáticos. E ela faz com uma perfeição inacreditável. Mas o problema era a saída da barra fixa. Sabe aquele salto triplo que se dá e tem que se cair de pé, como se fosse uma estátua, sem se mexer? Pois bem, ela está fazendo as suas peripécias e pensando no salto. E de repente ela voa, parece um pássaro, e vai virando, virando, saltando, e cai exatamente de pé. Não se move nem um milímetro. Todo o ginásio se levanta e começa a aplaudir. E ela, Shannon Miller, ganha a medalha de ouro. Ela conseguiu. Quando depois foi entrevistada como heroína nacional, lhe perguntaram qual o segredo. E ela disse: amar a ginástica. Estar todos os dias com ela. Treinar sem parar, incansavelmente, e nunca desistir. Shannon Miller conseguiu o que para ela era um objetivo viável, mas que para muitas pessoas foi impossível, porque ela se dedicou. Nós temos também uma grande corrida pela frente. E nós temos que fazer como Shannon Miller. Não ficar olhando para o público. Não ficar olhando para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim como Shannon Miller ficou olhando para aquela barra fixa e estava concentrada só naquele objetivo, assim também nós temos que fazer aqui na Terra, durante a nossa caminhada cristã. Nós temos um objetivo, que é a coroa de ouro. E se nós queremos atingir esse objetivo, temos que nos dedicar todos os dias por amor a Cristo. estar com Ele, com a Sua Palavra, exercitar a nossa alma, nossa mente, nosso espírito, nosso corpo, perseverar e nunca desistir, porque aí nós conseguiremos alcançar aquilo que nos propusemos. Escute só o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus Cristo aqui na terra tinha um objetivo. A barra fixa de Jesus era a cruz, onde ele mesmo foi crucificado. Jesus Cristo recebeu a medalha de ouro. É, ele foi o vencedor. E nós temos que olhar para o nosso objetivo também. Jesus Cristo é a nossa barra fixa. Nós não podemos nos entreter com as pessoas que estão à nossa volta, se embaraçando com as circunstâncias, com os problemas, mas nós temos que olhar para Jesus fixamente, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E se você se concentrar nisto, e se você se concentrar em Jesus como a tua barra fixa, até hoje pode ser que você tenha estado com uma medalha de bronze ou com uma medalha de prata, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, você vai alcançar não uma medalha de prata, mas a coroa de ouro por toda a eternidade.